ao sentir alegremente que Jesus comigo está. Os problemas desta vida, a luta sofrida, posso suplantar. É por isso que eu canto a paz, paz que o mundo não pode me dar. Se o meu viver é tão feliz, podes tu também cantar. Enquanto existe vida, vou vencendo a tentação. Pelo sangue de Jesus, que um dia lá na cruz me deu a salvação. É por isso que eu canto a paz, paz que o mundo não pode me dar. Se o meu viver é tão feliz, podes tu também cantar.